consigo mais te esquecer. Penso tanto em você. O dia passa e eu descubro sem querer o tanto e o quanto eu preciso de você. Nos disseram o tempo que este é o tempo de se encontrar. Nos disseram você nunca vai embora do meu coração. E o que eu disse agora não retiro. Saiba que se for preciso eu giro o mundo por essa paixão. Sei que você nunca vai embora do meu coração. E o que eu disse agora eu não retiro. Saiba que se for preciso eu giro o mundo por essa paixão. E vou sentir muito melhor agora, pois sei que você nunca vai embora do meu coração. E o que eu disse agora eu não retiro. Saiba que se for preciso eu giro.